jardim um coreto à música e à saudade. Por nosso intermédio, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafique Imóveis, enviam as felicitações de um feliz e santo Natal às suas milhares de amizades e a todos os clientes da nossa querida Lafique Imóveis. Um feliz e santo Natal também para os nossos ouvintes. Vamos com música nesta manhã de domingo, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Nós vamos atender ele que reside em Araraquara, mais um araraquarense conosco. É ele, o Sr. Paulo Mariano, que reside na Avenida São Paulo, em Araraquara, Morada do Sol. Sr. Paulo Mariano diz que Araraquara também amanhece ao som desta pedida radiofônica e, para ele, do saudoso Ismael Silva, aquele que montou e fundou a primeira escola de samba em nosso país. O sambista Ismael Silva assinando, Martinho da Vila cantando, Antonico. Davi Saidel, talentoso. Davi Saidel, musicista. Davi Saidel, ele que é compositor. Davi Saidel, que é um excelente professor de música e também um excelente radialista. Davi Saidel conosco, com o seu acordeon e seu talento, vai executar do Mário Zan, Quarto Centenário. Tudo isto para o Sr. Paulo Mariano, que está em nossa sintonia, ele que reside em Araraquara e quer ouvir ainda esta composição do Tito Madi, com Clio Nagô, Arranjo Zacarias, Quero-te Assim. O Antonico vim lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessária uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba, e ele é aquele que na escola de samba toca cueca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Ô Antonico, ô Antonico, vim lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba, e é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Eu hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Ele está mesmo dançando na corda bamba, e ele é aquele que na escola de samba toca cueca, toca sobre tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Thank you.